Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 3 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 2 de maio de 2018. Nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Neste episódio, o tema é Culto ao Corpo Perfeito, uma reflexão. E para isso, trouxemos as professoras Paola Barbosa, coordenadora do curso de Psicologia, a professora Flávia Brust, coordenadora do curso de Biomedicina, a professora Roberta Dalemoli, coordenadora do curso de Nutrição, e também o professor Ricardo Mucilo, coordenador de ensino e produtor do nosso podcast, que estará aqui conosco também nos acompanhando. Eu sou Guilherme Goulart, professor do curso de Direito, e irei guiá-los todos na conversa de hoje. Eu acho que como pontapé inicial aqui dessa nossa conversa, e eu quando trouxeram esse tema aqui, eu logo me lembrei do mito do Narciso, né? E a mitologia grega e romana ela é muito rica em buscar esses arquétipos e tal. E para quem não lembra, o Narciso é aquele cara, né, um rapaz muito bonito, enfim, e que acontece algumas coisas lá com umas ninfas, mas no final da história ele acaba se apaixonando pela própria imagem, fica contemplando a imagem no rio, né, na sua imagem no rio, e de tanto contemplar ele acaba, né, morrendo ali, não faz mais nada, e isso tem um peso importante para a própria psicologia, né. E quando a gente fala em trazendo isso para uma modernidade, né, numa ideia de redes sociais, de uma contemplação muito grande, de um hedonismo muito grande, ou seja, as pessoas hoje se preocupam muito com a própria imagem, esse tema, creio eu, traz questões importantes para todos que estão aqui. E a gente começa com a professora Paola Barbosa. Como é que a psicologia vê essa questão de estereótipos e de papéis em relação à autoimagem atualmente? É uma matemática bem vasta, na verdade. A gente pode começar lá com o mito de Narciso mesmo, proposto por Freud já lá em 1914. Ele vai discutir como que o narcisismo, ou esse amar a si mesmo, ou pensar na sua própria imagem, construir, na verdade, a sua própria imagem, é um processo que vai passar por fases diferentes. Ele vai fazer essa discussão, e ele vai apontar tanto aspectos positivos quanto negativos desse processo. Um dos aspectos positivos que a gente pode pensar é até a gente retomar lá no bebê, né? Essa constituição narcísica no bebê, ela é super importante, né? Esse amor que vai ser dedicado a esse bebê, assim como a própria descoberta do bebê, de que ele é um ser único, separado da mãe, etc. Esse é um processo que vai fazer parte da construção narcísica e que é muito importante para a constituição da visão que o sujeito tem de si mesmo, de autoestima, de processo de personalidade. Ou seja, ter uma imagem positiva sobre si mesmo, que para a psicologia, nesse momento de Freud, não necessariamente passa pela sua imagem física, mas como um todo, é extremamente importante. E vai fazer muita diferença pro resto da vida. Ou seja, um pouquinho de narcisismo... Sim. Quer dizer, um pouquinho, mas um pouco, né? Sim. É algo positivo para todo mundo. A gente tem uma amiga psicóloga que brinca que narcisismo sempre vem bem-vindo pros bebês, né? depois começa a ficar um pouco complicado. Freud, inclusive, vai dizer que esse momento, né? E ele fala, né, da a sua realeza ou seu príncipe, né? O bebê tem que estar colocado nesse lugar de centro, porque esse é o momento onde toda a libido dessa família, toda a energia psíquica dessa família tem que estar voltada para ele, para que ele possa se desenvolver. Com o passar do tempo e do desenvolvimento, doses muito excessivas desse narcisismo, ou seja, da gente estar voltado demais para si mesmo, e aí isso vai reverberar, seja na imagem, seja na personalidade, seja em olhar apenas para as minhas qualidades e não para as minhas dificuldades, isso vai trazendo complicações para a personalidade, e afinal... uma dose de autoestima é importante, mas doses muito excessivas também pode atrapalhar o processo de relação desse sujeito com o mundo, com as pessoas, etc. Acho que uma discussão atual desse processo, que a gente não usaria essa nomenclatura narcísica, isso é bem da psicanálise, que é uma área específica da psicologia, mas numa discussão mais atual, a gente tem trazido essa visão de si mesmo especificamente para a imagem corporal. Uhum. Né? A gente tem, numa era onde a imagem é tudo, né? Onde a gente tem redes sociais, onde a nossa comunicação com o mundo passa a ser através dessa lógica globalizada, de uma internet que tem alcances infinitos, etc. Aí, essa preocupação com aquilo que eu aparento ser, e aí fala não só da minha imagem, mas também da minha personalidade, também dos meus relacionamentos, também do acesso que eu tenho, do quanto eu me divirto, do quão feliz eu sou. Uhum. Tudo isso aparece com uma força muito grande nas redes sociais, e isso necessariamente tem um impacto muito grande para as relações, uhum, para a construção da autoestima e para a construção da personalidade. Sabe que eu fico pensando hoje, refletindo um pouco sobre esse assunto também, até que ponto as redes sociais causam isso, ou, na verdade, elas só potencializam algo que já existia, né? Eu estava vendo aqui um livro de um francês chamado Gilles Lipovetsky, ele tem um livro chamado A Era do Vazio, e ele fala sobre a ideia do dever de narcisismo, a necessidade que as pessoas têm para aparecer, o culto ao corpo, e ele escreveu esse livro lá na década de 80, então, de repente, como é atual, né? E, e eu fico pensando, será que é algo nosso mesmo, ou é causado pelas redes sociais? O que você acha? Não, eu acho que as redes sociais apenas potencializam o processo. Eu acho que isso toma um tamanho tão grande quanto a rede, né? Uhum, quando você traz isso para uma rede que é mundial, para você ter contatos infinitos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, isso toma um tamanho muito maior. Mas eu acho que essa necessidade de ver e ser visto, ela é constituinte do sujeito desde que a gente pensa na construção do sujeito. Uhum. Né? A gente tem diversos autores, né? Freud é talvez um dos mais famosos, Lacan é outro psicanalista que vai falar desse papel da fala do outro sobre mim, né? Do olhar, uhum, do outro sobre mim. Isso a gente... E se a gente vai para o outro lado da psicologia social, que vai entender a importância do contexto do sujeito para a construção dele, a gente acaba falando desse mesmo tópico. Uhum. Ou seja, nós somos seres sociais. Dessa forma, o nosso entorno onde nós estamos, assim como a opinião do nosso entorno sobre nós, a opinião do nosso entorno sobre o grupo que eu participo, sobre os estereótipos que estão socialmente atribuídos a mim, ao meu grupo, à minha raça, ao meu gênero, né? A gente tem diversos constituintes de quem nós somos. Uhum. Então, a gente não vai em momento nenhum na psicologia, a gente vai atribuir essa construção do sujeito a um processo que é individual ou apenas interno. Ele necessariamente ele é marcado pelo outro. Uhum, então, nesse sentido, a importância da visão do outro sempre apareceu. Uhum. Né? Eu acho que ela se potencializa agora, onde isso toma mais forma. E talvez aí a gente tenha uma mudança, que, diferente de antes, que as nossas mídias eram um pouco mais restritas, a gente tinha menos possibilidade de fingir por tempo demais algo que eu não necessariamente sou. Sim. Já nas redes sociais, não, esse você trabalho consegue, né? Você consegue manter por mais tempo, né? Tanto que se você passeia no Facebook hoje, por exemplo, não tem ninguém triste, não tem ninguém passando dificuldade financeira, não tem ninguém com problema, só em semana de prova, que aí tudo esse, né? Mas... Isso quase dá uma pressão pra gente, né? Sim. Pra todo mundo, é o que eu sinto às vezes, né? Principalmente pros mais jovens, uhum, né? Parece que eles têm uma pressão para aparecer o tempo inteiro. E essa pressão, professora Roberta, que é do curso de nutrição, como é que vocês veem essa ideia de repente, que vem lá da psicologia, que vem desses influxos de redes sociais, de uma pressão para as pessoas parecerem sempre perfeitas e lindas? E como é que vocês veem isso na área de vocês? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. Na nutrição, isso tá bem... tá muito relacionado, assim. Eu gosto de dizer que a nutrição nunca anda separada da psicologia, né? Porque o ato de se alimentar é uma coisa que acontece todos os dias, várias vezes por dia. E isso está muito ligado ao prazer. Porque o nosso organismo, ele é esperto. Ou seja, a gente precisa ter prazer para continuar fazendo essa atividade, que é vital, que é necessária, né? Então, a gente acaba passando por uma questão das pessoas buscarem coisas que eu chamo, assim, receitas milagrosas, para atingir determinado corpo que naquele momento é dito pela mídia ou é mostrado como o ideal. Se a gente passar pela história, a gente vai ver que esse corpo, ele tem se modificado, né? Antigamente, nas pinturas, se tinha muito mais a mulher mais encorpada, sim, mais, né? Sim. Com um corpo um pouco mais avantajado. Sim, sim. Depois a gente passou por um período de magreza extrema, assim, que seria o ideal. E agora eu acho que a gente tá transformando um pouco isso naquela coisa do corpo muito escultural, com muito músculo e pouca gordura. Quase, né? Uma coisa retornando aos gregos, assim, que a gente via naquelas esculturas. É. E então as pessoas ao longo dessa história, elas buscaram e buscam ainda, né, essas receitas milagrosas para atingir o corpo que elas acreditam que seja perfeito, que não necessariamente é o que eu acredito, né, mas que é o que em geral é veiculado na mídia. E o problema disso é que muitas vezes se esquece um pouco da saúde, né? E se buscando só essa perfeição. E saúde tanto nutricional quanto psíquica. Porque a gente sabe que dependendo do tipo de dieta da moda que se faz, a gente pode ter consequências muito ruins para algumas pessoas que já têm alguma suscetibilidade a desenvolver algum transtorno alimentar, por exemplo. Você fala, tipo, bulimia, essas coisas desse gênero. Compulsão alimentar. Então, tem uma série de dietas da moda que trabalham com restrição alimentar importante. Eu até posso falar alguns exemplos. Por favor. Por exemplo, agora está muito em voga o jejum intermitente, né? Ah, sim, já ouvi falar disso. O que é o jejum intermitente? Então, existem vários protocolos de jejum intermitente, mas, em geral, a pessoa come à vontade alguns dias da semana e em um ou mais, ela não come nada ou come, no máximo, 500 calorias, digamos assim. Um dia inteiro? É. Então, existem protocolos, tem esse protocolo que é 5x2, então 5 dias da semana eu como tudo que eu quiser e 2 dias eu não como nada. Ou como o mínimo possível, que seria até 500 calorias. E tem os que são intercalados, que é um dia eu como normal, no outro eu como 500 calorias, no outro eu como normal, no outro eu como... E o que que acontece? Em geral, essa dieta, a curto prazo, ela vai ter... uma perda de peso, obviamente, porque o que faz a pessoa reduzir o peso? Diminuir calorias. Ué. Então, se tu diminui o teu total calórico, tu vai perder o peso. O problema dessas dietas que tem esses momentos radicais de comportamento alimentar, que não é um comportamento que atualmente na nossa sociedade é considerado normal, entre aspas. Sim, não comer. Não comer. Dias intercalados. Isso não consegue ser sustentado a longo prazo. Então, os estudos mostram que, sim, ocorre uma perda de peso, ocorre, né, tem um resultado, mas a longo prazo ela é igual a uma dieta que a gente chama com redução de calorias, que é uma dieta com redução de calorias diária, assim, que é o normal, que reduz, digamos, um pouco de gordura, um pouco de carboidrato, e tu faz todos os dias balanceado. Assim. Você tá dizendo que é uma prática insustentável. Insustentável, exatamente. Ela tem resultados, sim, e ela tem resultados, digamos assim, bons, inicialmente, mas que a longo prazo a pessoa não consegue sustentar. E por que que se resolveu, né, falar dessa jejum intermitente? Por que fazer jejum? Tem uma questão evolutiva nisso, porque os antepassados, e daí eu já vou puxar o gancho para a dieta paleolítica, que também é uma outra que se fala muito. Os nossos antepassados, eles comiam muito em determinados momentos e passavam dias em jejum. Por quê? Porque eles tinham que caçar o que eles tinham que comer, eles tinham que ir em busca do seu alimento. Escassez de alimento. Então, naquela época, era muito... se comia quando tinha o alimento. Só que se comia de forma voraz em determinado momento, porque eles não sabiam quando que iam voltar a ter alimento. Então, se trouxe um pouco essa ideia de fazer tempo de jejum e depois comer à vontade dos antepassados, que funcionaria, por isso funcionaria muito bem. Digamos que bioquimicamente, biologicamente, poderia funcionar, Só que na nossa sociedade atual, a gente sabe que o alimento está disponível. Então, uhum. não é a mesma situação de tu... E a gente também não caça o alimento. A gente compra com muita facilidade. A gente faz essas atividades físicas. Exatamente. Vamos matar o leão, comer o leão, como se fazia também, né? Isso. Então, talvez algum supermercado inovador possa fazer esse tipo de prática. Então, tem esse, digamos, essa explicação, né, teórica para esse tipo de dieta, mas... Como eu falei, ela é deslocada da nossa sociedade atual. Nossa realidade. Da nossa realidade. Sabe que você falou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é essa ligação entre a psicologia e a nutrição, né? E como o comer também é um ato social, né? As pessoas desde sempre se reúnem em torno das mesas para comerem em conjunto. É uma coisa que é ligada muito ao prazer, né? E quando as pessoas precisam se submeter a certas pressões, e também cada um tem o seu corpo, né? As suas tendências, pessoas são naturalmente às vezes mais magras ou mais gordas, e isso tudo bem, né? Mas isso causa um sofrimento meio que generalizado. Vocês não têm essa percepção, uma coisa assim, uma pressão por buscar algo muito difícil de se conseguir, e uma pressão sobretudo para as mulheres, né? Que a gente vai voltar depois para a professora Paola falar um pouco mais sobre isso. Mas, como é que fica, professora Flávia, essa questão do ponto de vista da sua disciplina, né? Como é que isso chega até vocês e qual é a visão de vocês dessas pressões sobre corpo perfeito, sobre coisas do gênero? Bom, boa tarde a todos, então. Tarde. Obrigada pelo convite. E eu queria só retomar um pouco que as meninas falaram anteriormente, que a gente viu, que a Paola comentou, então seria uma relação... do estado psicológico, né, dessa pessoa, né, o quanto que... Acho que a gente tem que se preocupar em saber, em poder diferenciar o quanto é uma coisa saudável e quanto é uma fuga. Uhum. Porque essa questão de aparência, o que que tá por trás disso? O que que tem uma pessoa que ela tem uma necessidade tão grande de postar fotos em redes sociais, uma preocupação tão grande em relação ao seu corpo? Será que não tem alguma coisa por trás dessa pessoa? Uhum. Então, a gente sabe que hoje o número de depressão e o número de pessoas que têm problemas de ansiedade é muito maior do que anos atrás. Uhum. Então, o quanto isso também está relacionado com as mídias, né? Com mídias sociais. Então, eu acho que isso é importante. Existem pessoas, hoje em dia, que fazem muito mais atividades físicas. Física não só preocupada com a estética, mas preocupada com a saúde, que eu acho Sim. que a gente tem mais acesso à informação e é uma coisa nesse ponto, uma coisa muito boa, muito favorável. Só que tem aquele excesso, né? Aquele excesso de nunca estar satisfeito. Eu acho que isso é o principal, é assim, eu não estou satisfeito, eu emagreci, eu criei, adquiri massa muscular, mas eu ainda não estou satisfeito. E aí, como a Roberta falou, esse privar daqui a pouco de momentos de descontração com amigos, com família, de sair, de comer, daqui a pouco, né, coisas sociais que a pessoa acaba se privando. Uhum. Tem também a questão fisiológica também, que a Roberta mencionou, o quanto isso pode ser prejudicial, essas diferentes dietas para o organismo. E uma outra coisa que a gente vê bastante na área da biomedicina é a questão financeira que envolve isso. A gente tem hoje um público que utiliza muito serviços de cosméticos, de estética, de cirurgias plásticas. E nós, na biomedicina, a gente tem percebido isso porque nós temos uma habilitação que é estética. Uhum. Então, que ela é recente, ela deve ter em torno de 4, 5 anos. E a gente tem atualmente... no conselho, faço parte do Conselho Regional de Biomedicina, por isso que eu tenho esses números. Então, a gente representa a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E atualmente, dos nossos 3 mil e poucos inscritos que nós temos biomédicos, 15% eles têm uma habilitação estética. Uhum. Que é uma quantidade, se a gente for comparar nos últimos anos, ela tem crescido muito. E o porquê desse crescimento, né? Porque as pessoas veem um retorno financeiro maior nessa área. Você diz um profissional. Exatamente, um profissional. Porque as pessoas procuram muito por essa área. As pessoas, elas têm... Aí lançam uma técnica nova, elas querem experimentar. Então, um pouco também com essa mistura de dieta milagrosa, eles querem um procedimento milagroso. Sim. Que eu possa me Sem deitar... Esforço. Exatamente. Que eu possa me deitar lá, ficar uma hora e depois ir linda para casa. Então, eu Fazendo, acho... tendo os mesmos hábitos. Exatamente. Então, para contribuir, né? Acho que o Brasil é o país, se não me engano, é um dos... se não é o, é um dos que tem, é o quarto? É o quarto país que mais gasta, assim, com cosméticos a nível mundial. Não, e a questão das cirurgias plásticas também, né? É, pelo que eu tinha visto aqui, fica atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão, né? Se a gente, mas então, realmente, eles têm uma... Só pra fazer um parênteses, que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Isso que eu ia dizer, que se a gente comparar... O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Isso, proporcionalmente, daqui a pouco, esse número, né, em termos de porcentagem, talvez modifique. Mas sim, é, justamente, então, assim, em épocas de crise, né, que nós passamos nos últimos anos, se a gente for verificar a questão da área de cosméticos, da área de perfumaria, na área de produtos de beleza, de cirurgia... Eu acredito, e pelo que eu tenho lido, tem aumentado nesse campo. Uhum. Ao contrário do resto da nossa economia. Sim. Então, que mostra realmente uma preocupação, e eu acho que daí volta aquele assunto que eu sempre me pergunto, assim, o quanto que isso é saudável e o quanto não é. Uhum. Isso eu acho que a gente tem que pensar. Claro. O quanto tem outros fatores atrás que fazem com que a pessoa ela se torne, talvez, um pouco superficial em pensar que isso é mais, é importante, mais importante do que outras coisas. Claro. É claro que é uma profissão, e como você coloca, ela é totalmente legítima. Esses profissionais, eles têm uma legitimidade para atuar dentro de demandas normais, para atender essas pessoas que eventualmente quiserem esses atendimentos, né? Agora, o problema, me parece, é justamente o que você falou, o mundo inteiro da pessoa girar em torno de um corpo perfeito, né? Como sendo o valor mais importante a ser defendido ou sustentado por ela, né? E quando tem outras coisas, parece, salvo engano, outras coisas bem mais importantes. Não, eu acho que o que tu colocaste até contribuindo é importante, assim, porque, como se diz naquele ditado, né? O que separa o remédio do veneno é a dosagem. Sim, né? Sim. Então, eu acho, assim, que essa questão é interessante a pessoa cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação, ter dietas, às vezes restringir algum tipo de alimento que possa causar dano à sua saúde, mas acho que o bom senso é que manda na situação, né? A pessoa viver 100% focada nisso, que eu acho que é perigoso. E eu acho que aí o que a Paola comentou, que eu achei muito interessante, que é a questão das redes sociais, né? Essa questão da rede social, ela mostra só o mundo perfeito, né? Uhum. Então, a impressão que a pessoa tem entrando num Instagram, num Facebook, é de que todas as pessoas ao seu redor vivem muito bem, né? E que ela sabe são que a vida, na vida real, a gente sabe que a gente tem problemas seríssimos, né? Todas as pessoas têm problemas, e aí tu te depara com os teus problemas, mas tu entra num Facebook e até aí tá todo mundo viajando, todo mundo perfeito, todo mundo rindo, todo mundo sorrindo, todo mundo em festa, todo mundo postando a foto do seu prato preferido, né? O pessoal gosta de postar a foto de comida, né? O pessoal gosta muito de postar isso. Então, acho que é essa questão que tem que ser bem mensurada. É, e puxando um gancho, eu acho que essa questão da rede social, ela facilita muito a pessoa seguirem outras pessoas que fazem determinada coisa. Ah, então, assim, na nutrição isso tem muito. Uhum. E tem muitas pessoas que se dizem entendidas de nutrição, e eu sempre peço para as pessoas tomarem cuidado, porque nem sempre quem está por trás de um blog ou de alguma coisa assim, é uma pessoa necessariamente formada em nutrição. Claro. Então, isso facilita muito a disseminação de coisas que nem sempre são cientificamente comprovadas. Sim. Ou, né, e que as pessoas acabam aderindo muito mais fácil e rapidamente do que buscar um profissional da saúde que realmente Sim. saiba o que está fazendo. Sim, porque, assim, existem dietas que podem ser utilizadas para determinada pessoa em momento determinado que vai facilitar para alguma coisa. Não, eu não estou ainda, assim, dizendo que todas as dietas são ruins. Não. Eu posso usar em determinado momento para determinada pessoa, conhecendo as características daquela pessoa. O que eu digo que é prejudicial é a gente sair fazendo coisas que podem ter consequências muito ruins, até a ponto de eu ter que tomar um remédio para, né, algum problema psiquiátrico que eu venha desenvolver, porque eu fiz uma dieta sem nenhum acompanhamento. Então... Sabe que eu me lembro de... Eu estudei um tempo atrás a questão de publicidade na internet, e um dos nomes que chegaram uma blogueira fitness chamada Gabriela Pugliese, pode ser? Pugliese é o sobrenome dela. Famosíssima em seguida e tal, e também, entre outros problemas, além de questões envolvendo publicidade velada, né, que ela falava no blog dela, tinha justamente essa crítica de dicas que ela dava, assim, que eram absolutamente desamparadas, enfim, né? Tipo, e ela virava uma... E não ela tinha é uma, conceito científico nenhum. Não tinha nada. E ela é uma pessoa interessada nesse tema, enfim, né? Sim. Mas tem uma formação não, na área. Não, ela era mais uma celebridade, né? Sim. E uma celebridade... Mas eu acho que isso fala também de um movimento que a Flávia tinha comentado, que é também da atualidade. É, a gente tem... nessa era atual, a gente mudou muito a nossa forma de se relacionar com o mundo. Essa coisa, né, do acesso da internet, da velocidade das coisas, né? A gente, eu trabalho com adolescente, a gente brinca que, né, mandar e-mail é algo que demora demais para eles. Eles não gostam, né? Sim. A coisa da mensagem instantânea. A gente tem essa relação com o tempo que também mudou, né? E eu acho que isso reverbera em muitas questões. E nessa questão do corpo aparece com muita frequência, né? De que... qualquer coisa séria que você vai fazer, de cuidado com seu corpo, ou de emagrecimento, se ele é necessário, ou de você melhorar a sua alimentação como um todo, demanda esforço e tempo. Não existe milagre, né? Só que na nossa era de rapidez, eu não quero fazer essa dieta que vai, né, que eu vou gastar 2 anos para perder 30 quilos, né? Então, eu espero, eu tenho um amigo que trabalha... com cirurgia bariátrica, né, fazendo acompanhamento psicológico de pacientes. De pacientes que vão passar pela cirurgia. E ele fala muito isso, né? De que na atualidade as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Né? Que é exatamente essa lógica passiva, né? Eu quero chegar e fazer um procedimento que melhore a minha imagem, mas eu não quero me esforçar. Eu pago e resolvo. Né? Eu não quero fazer um esforço de uma mudança alimentar que eu vou ter que fazer exercício, que eu vou ter que, né, controlar privar. Melhor, que eu vou ter que pensar o que está por trás dessa compulsão alimentar, né? Por que que eu... quando eu fico triste, eu como. Porque quando eu fico alegre, eu tenho que comemorar comendo. Porque quando eu tenho um problema, eu preciso comer. Né? A gente não quer trabalhar todas essas questões, né? A gente quer ir lá resolver. Então, eu sigo o blog. Ou seja, eu nem vou, procuro um nutricionista, pago por uma consulta. Né? Eu sigo um blog. Não tenho trabalho de pesquisar quem é essa pessoa, o quanto. Mas ela me apresenta o que eu quero ouvir. Uhum. Que é uma fórmula miraculosa de que eu vou perder 30 quilos em 2 meses. E eu acho que isso que vende tanto, né? Porque o que vende não está preocupado se você vai ter um problema alimentar, se você vai ter problema psicológico, se você vai, né? A gente tem relato de pessoas que, porque passaram por dietas dessas absurdas, drástica, ou tomaram uma série de remédios, né, para que esse processo de emagrecimento fosse mais rápido, né, que o corpo se descontrolou de tal forma, né, que pessoas que tinham, eu tinha um sobrepeso, mas eu sempre chegava até peso tal, né, depois de usar remédio por 2 meses, o meu peso não se controla, né, é um efeito sanfona muito mais amplificado, com problemas hormonais envolvidos, numa série de questões físicas graves, porque eu quero a coisa para ontem, né, eu não quero ter o esforço, isso... na nutrição, isso na psicologia, isso na nossa busca por nós mesmos, claro, no nosso esforço, muitas vezes profissional também. Eu não quero gastar o tempo de fazer uma formação de 4 anos, uma pós-graduação de mais 2. Eu quero lá um curso online de 6 meses que vai me dar a promessa de que eu serei esse profissional maravilhoso. Então, eu acho que isso fala também da nossa era, né? Claro. Dessa busca por resoluções, né, imediatas e sem esforço. E é uma coisa perigosa também, porque a gente tá na era também da fake news, né? Isso. As notícias falsas, blogs falsos, né? Comprovações falsas. Então, a gente escuta uma hora o ovo faz mal, uma hora o ovo faz bem. Então, é uma coisa... É muito engraçado isso. Tem dietas que são... incríveis, assim, eu tinha conhecimento de uma dieta que era restrição, tipo, que era só pessoa comer proteína, né, professora? Sim, tem. Na realidade, tem várias dietas que se baseiam em restrição, na realidade, de carboidratos, né? Que a gente pode chamar, a mais famosa é a dieta do Dr. Atkin, mas hoje em dia ela tem outro nome, dieta cetogênica, Duncan, então ela tem uma série de variações. E essas dietas, elas... fazem com que a pessoa modifique a forma de queimar a gordura e tal e produza corpos cetônicos, que é uma outra forma do nosso organismo ter, digamos assim, combustível. Né? E ela traz algumas consequências do tipo a pessoa ficar irritada. Porque o nosso cérebro quer glicose. E a glicose vem do carboidrato. Então, se a gente come o mínimo possível ou não come carboidrato, a produção desses corpos cetônicos faz com que o cérebro reclame. Então, ele pode até usar, mas não é a fonte de preferência, né? Sim. E aí, a pessoa começa a ter... ficar irritada, começa, né, a ter outras consequências. E a gente sabe que alimentos ricos em açúcar e gordura, claro, eles te dão uma explosão te dão uma sensação de bem-estar, né? E então, essas dietas também têm uma série de estudos que mostram que elas podem ser efetivas e elas são efetivas em melhorar, por exemplo, risco cardiovascular, por incrível que pareça, porque a pessoa diminui o carboidrato, aumenta a proteína, aumenta a gordura, mas ainda assim ela tem uma melhora do risco cardiovascular. Mas, da mesma forma, se a gente olhar para a perda de peso, ela vai bem nos primeiros 6 meses e depois ela é insustentável. A professora... Então, é isso que acontece, é insustentável. Né? A professora Flávia também queria fazer uma observação sobre a questão de publicidade. Eu queria que a Roberta e a Paula já comentaram. Eu acho que... Eu dei o exemplo da biomedicina, né? Eu acho que vale para todas as profissões. De a pessoa que está, o consumidor, saber realmente o profissional que ele está procurando. Uhum. Hoje em dia, com essa questão financeira, muita competição, muita disponibilidade, daí a gente chega a ver nas redes sociais uma divulgação de preço, divulgação de procedimentos antes e depois, uhum. Ou esses tipo, fake news, ou algo assim em relação às dietas. Então, eu acho que tem que ficar claro que existem profissionais habilitados que entendem da situação, tanto Sim. de dietas, tanto se tem algumas causas relacionadas à ansiedade, depressão, ou procurar realmente um profissional que ele tenha conhecimento, por exemplo, para fazer o tal do Botox, que se usa muito para fazer o tal do preenchimento, e não simplesmente ir porque, fulano tem um preço mais barato. Uhum. E saber informações se realmente aquele profissional ele está apto a fazer isso. Porque a gente também ouve falar, às vezes, a repercussão negativa que alguns procedimentos claro. Podem trazer, porque as pessoas elas não buscam informações, muitas vezes. Ou até mesmo de distúrbio de pessoas, a psicologia conhece isso, né? De pessoas que nunca se sentem bem com o próprio corpo, Exato. Não importa quantas coisas façam, nunca fica bom. Até médicos processados, cirurgiões processados por... Né? Chega lá na perícia e fala, não, mas foi tudo feito de acordo, enfim, não se esperava, mas a pessoa ainda está infeliz, então, claro que daí já é um distúrbio psicológico, não sei até que ponto ele é comum ou não, mas é existente. Né? Esse ponto que a Flávia tocou é importante, porque existem casos, né, a gente acompanha na mídia de pessoas, inclusive, às vezes que vão até para outros países aqui na América do Sul, a Bolívia, mais barato, né, realizar cirurgias plásticas e voltam mutiladas, né, pessoas até que nem tinham... Vamos imaginar, assim, o corpo da pessoa era um corpo bonito, né? E a pessoa mesmo assim, ela vai até lá em busca de uma coisa que, como tu colocaste, que é uma busca de uma coisa que não tem parâmetro, uhum. né? E a pessoa volta mutilada. A gente tem muitos casos, não só pessoas que vão a outro país, mas pessoas que, às vezes, fazem cirurgia plástica com profissionais que não são habilitados, né? É, eu fico pensando em como se dá a questão do papel... da mulher nessa problemática, né? E vocês me corrijam se eu estiver errado. Me parece que é algo que atinge muito mais as mulheres do que os homens. Né? Eu estava vendo uma pesquisa há um tempo atrás, que foi feita pela Royal Society of Public Health, que dá conta de que o Instagram é a rede social que mais afeta a saúde mental de jovens, e principalmente das mulheres, né? Porque é muito comum você ver aquelas fotos, enfim, de blogueiras, corpo perfeito e tal. E todo esse problema também parece que é uma questão de consumo, é um problema de consumo, né? Você tem todo um mercado que impõe um certo modelo de beleza que, vamos lá, né? Vamos ser francos, ele é absolutamente inatingível para, sei lá, 99% das pessoas que levam uma vida absolutamente normal, que trabalham, que se divertem, tem filhos, que tem o seu tempo lá limitado, que não podem fazer, não tem tempo para fazer exercícios e às vezes para se alimentar da forma mais adequada. Mas a pergunta que eu quero colocar para vocês, começando pela professora Paola, é até que ponto vocês enxergam que isso também é uma questão é muito mais forte nas mulheres e a pressão adicional ainda que as mulheres têm para serem perfeitas. Como é que vocês enxergam isso? Ah, eu acho que as pesquisas têm afirmado isso já há algumas décadas, né? Porque acho que a gente também tem um movimento atual, né, que é, sei lá, talvez 20 anos para cá, que tem começado a olhar para os homens como fonte de consumo, né? Então, a gente tem, hoje, diferente de 20 anos atrás, você tem cosméticos específicos para homem, procedimentos Sim. cirúrgicos específicos para homem. Outro dia eu estava no rádio e eu vi que tinha um salão com apenas para homens, sim, né? Com procedimentos, né, de cosméticos e tal. E agora, ou seja, as barbearias, isso é um nicho de venda e de compra que se abriu e que está em expansão. E você, né, precisa induzir a pessoa a entrar, claro, naquela linha. Né? Você cria uma demanda e aí você passa a vender tudo que é necessário para cumprir essa demanda inatingível. Mas esse é um movimento mais recente, que ainda tem uma entrada relativa, num público específico, num nível socioeconômico específico. Agora, a pressão para as mulheres, ela é muito antiga. Muito porque a imagem das mulheres nas sociedades, né, com o passar da história, ela com muita frequência é desvalorizada. Então, ela está muito associada, sim, à beleza física. Né? Como não há espaço para a mulher, historicamente, para ser reconhecida, né, como a cientista, como a engenheira, como a presidente, como a profissional, a gente, né, acaba sendo reconhecida pela mulher que pode, né, ter um bom físico para ser boa mãe e para ser um bom troféu para esse marido, que teoricamente é, sim, o dono dessa casa, sim, etc. Sexy. Então, se a gente... É óbvio que a gente já avançou enormemente nos papéis de gênero, mas esse é um papel que a gente ainda não conseguiu abandonar. Sim, né? Então, as mulheres são... A gente tem a lógica, né, dois pesos e duas medidas, chega a ser absurdo para as mulheres, né? De você pensar o tanto de expectativas que você tem. Né? As mulheres têm que ser magras, brancas, né? Coisa que eu não tenho nem como decidir, né? Eu tenho, sim, que ser magra, eu tenho que ser branca, eu tenho que ter o cabelo liso, eu tenho que ter uma altura específica, eu tenho que ter um porte. Ou seja, todas essas capacidades, elas em nenhum momento chegam, né? Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser autônoma, eu tenho que ser dona do meu nariz, etc. Sim, sim. Se eu tenho o físico, a gente tem um mito, né, de que isso me garante a entrada livre, inclusive quando a minha entrada está se dando por outros espaços. Então, eu conquistei essa vaga no trabalho porque eu sou uma pessoa competente e em algum momento alguém vai insinuar que eu dormi com o chefe. Né? Então, essa questão do corpo ligada ao poder sexual da mulher e dessa forma, ele tem que ser adequado a esse ideal que a gente instituiu em cada momento histórico. Sim, ideal absolutamente artificial, né? Porque, sim, se você for analisar, a gente tem documentários, por exemplo, que discutem que inclusive as fotos e divulgações de grandes modelos também são modificadas no Photoshop. Claro, claro. Então, é esse ideal, não, a Gisele Bündchen está nesse ideal, não, também não está, não, né? Não, o ideal que vai ser vendido, ele foi modificado no Photoshop para uma pessoa que é irreal, de tamanho, né, a distância dos olhos, a distância do nariz, não é nem só de gordura, não, a simetria está toda modificada. Então, a gente cria um ideal que é completamente inalcançável, porque aí a gente mantém as pessoas nessa busca incessante, né, de que eu tenho que alcançar. Agora, isso vai ter consequências para as mulheres, para a sociedade como um todo, mas para as mulheres especificamente, que fala tanto, é meio um ciclo que vai se retroalimentando, né? Vicioso. Então, a gente cria um ideal que é irreal e ele atinge crianças. Ah, né? Sim, esse é um ponto. Então, que você tem uma construção que... de personalidade, por exemplo, de meninas, uhum, que desde muito cedo está baseada no peso que você tem. Né? Não é incomum a gente receber crianças em consultório aos 9 anos que reclamam de que sofrem, porque não pode comer o que querem, porque precisam emagrecer. Meninas de 15 anos, às vezes, fazendo cirurgia. E a criança, plástica, gente, com 9 anos, a criança está no seu processo de desenvolvimento. É muito comum que a gente tenha, né, crianças dessa idade que vão ganhar peso para depois do estirão aí por volta de 12, entre 12 e 14 anos. Então, a gente vai criando uma lógica, né? O menino de 9 anos muito raramente chega falando que precisa emagrecer no consultório, né? A menina chega. Assim como a gente vai fazer, a gente tem pesquisas americanas que vão medir a percepção de si mesmas, né? Crianças com 6 anos, 9 anos, 12 anos, 15 anos. E é gritante a baixa de autoestima que vai sendo apresentada nas meninas, né? A gente tem essa baixa de autoestima apresentada nos meninos, sim, quando vão chegando na adolescência, por todo o processo de desenvolvimento e das relações sociais, mas essa baixa para as meninas, ela é assustadora, né? Então, ela fala de um adoecimento social, né? De uma percepção que gera comportamento, né? Então, se eu, como menina adolescente, não me percebo como alguém que é esse padrão, isso automaticamente significa que eu não sou boa o suficiente. Se eu não sou boa o suficiente, então eu tenho que me submeter a certas coisas nas minhas relações amorosas, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações de amigos, porque eu não sou essa pessoa que merece ser amada. Mas isso o quadro é trágico, sem dúvida, mas eu acho que está melhorando, né, professora? Ou não? Ou é uma impressão depende. Nossa, de repente, nos lugares onde a gente anda, por exemplo, na academia está mudando o papel das mulheres. Estamos aqui com três mulheres. Eu acho que em termos de espaço para as mulheres, sim. Assim como a gente tem movimentos de grupos minoritários que começam a discutir essa questão, por exemplo, da beleza afro. Né? De eu não ter que alisar meu cabelo, de eu poder ter o meu peso adequado com a minha raça, etc. A gente tem um processo de aceitação. Aceitar né? diferente, o que teoricamente está fora dos padrões que fora são impostos. Desses padrões, né? Acho que esse movimento ele é crescente, mas ainda eu precisa, não vejo movimento a ponto de afetar, né? Eu falo do meu exemplo, né? Sou psicóloga, doutora em psicologia, venho discutindo a questão de gênero há 15 anos da minha formação, né? E sofro com a minha imagem, né? Me sinto uma pessoa bem sucedida profissionalmente, pessoalmente, acho que tenho boas relações, me sinto minimamente sã. E mesmo assim, eu compreendo que essa é uma pressão diária na vida minha e de muitas pessoas à minha volta. Então, acho que a gente conseguiu avançar em alguns níveis socioeconômicos, alguns níveis socioeducacionais. A gente tem um pouco mais de crítica a todo esse processo da mídia, da venda, e de percebe o quanto que isso é artificial, mas isso não nos exime de ter menos, de sofrer a pressão. Agora, né? essa questão das crianças, né, que acho que aí até a gente faz um link aí com o programa passado, né, que a gente fez sobre publicidade infantil, é uma coisa bastante assustadora, assim, né, porque hoje as crianças, elas são, não só as crianças, mas as crianças são, digamos assim, um elo mais fraco, vamos imaginar assim, né, porque ainda não tem... Vulneráveis. São mais vulneráveis, né, com essa questão da mídia de hoje dos youtubers e... É uma mídia de sorrateira, assim, que vem e te impõe com situações de consumo e também relacionadas à questão da estética também, acho que tá... E a alimentação acho que entra muito nessa questão também, né? Alimentos, às vezes, industrializados. De baixa qualidade. De baixa qualidade, enfim... Não, e associados a alguma coisa que a criança gosta, né? Eles são completamente contra isso os alimentos muito foods, industrializados né? e fast food associados a brinquedos. Por Sim. quê? Porque a indústria sabe como pegar o batalhão e botar o batalhão atrás dela. E é um contrassenso, né? Porque ao mesmo tempo que, se por um lado você tem essa pressão toda em cima dos jovens, principalmente das mulheres, por outro você tem uma pressão do mercado que precisa consumir produtos de baixa qualidade nutricional, com alto teor de açúcar, né? E coisas do gênero, né? Eu queria só fazer enfatizar uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que dar uma atenção maior, eu acho, para os nossos adolescentes. Muitas vezes, para nós adultos, é complicado. A gente entra no Instagram, nas redes sociais, acaba se deprimindo. Então, imagina para os adolescentes cheios de hormônios, né? Por uma fase que é uma fase de transformação e que sofrem, hoje em dia, com o tal famoso, muitas vezes, bullying. A escola é cruel, né? Exatamente. E o bullying está diretamente ligada com essa questão do corpo. É verdade. Então, assim, é uma sobrecarga para eles... Então, eu fico um pouco, às vezes, me questiono, assim, fico preocupada com nossos adolescentes. Eu acho que eles merecem uma atenção especial em relação à pressão psicológica, aquela pressão da escola. Eu acho que os pais, eles têm que... Aí é que tá a questão, né? Quando eu digo assim, a escola é cruel, eu não tô xingando nenhuma escola. Mas eu tô falando a questão das relações dentro da escola. Eu acho que aí o papel dos pais, eu vejo aí pelos meus filhos, né? O papel dos pais é fundamental, de acompanhar o que está acontecendo, de ver a autoestima da criança, como é que está, trabalhar, porque ela é sempre colocada em prova, essa autoestima, né? Essa questão do bullying que tu comentaste. E também não permitir que ela seja um agente do bullying, né? Isso, né? Porque às vezes o cara faz os pais fazem uma série de piadas, uma série de comentários em casa. Eles começam em casa. Claro, né? Sem pais dúvida. Ausentes nesse momento é sinônimo de problema no futuro. Problemas que vão estourar lá na questão até de um adulto que saudável, não. A própria pressão. Não é ou comum pais a gente receber, fazer, principalmente com relação a crianças, meninas, né? Que sofrem essa pressão em casa, né? De que, você não pode. Não é incomum a gente ouvir esse relato, você não pode, não vou fazer tal comida porque sua irmã tá acima do peso e ela precisa emagrecer. A menina tem 12 anos. Sim. Tudo bem, vamos controlar. Claro. Vamos pensar a alimentação da família sem inteira. Dúvida, né? O papel da alimentação, que alimentação é essa que a gente tem? Né? Mas há uma culpabilização dessa criança que come mal, como se a gente não tivesse que refletir na família, na sociedade. Né? Agora, se é possível pensar... É trágico, e daí? senta e espera acabar, sim, não dá, senta, né? E chora. Senta e chora, né? Não dá. Mas eu acho que talvez uma das saídas que tem acontecido e que a gente pode dar mais força é essa valorização da diferença, claro, né? Essa valorização da diferença que tem surgido a partir de grupos minoritários, né? Com relação a grupos LGBT, a grupos negros, etc. Eu acho que é uma linguagem que a gente precisa expandir para grupos também vistos acho como normatizados ou parte desse grupo maior. Nos percebe, né? Ver o outro como a gente mesmo, né? Nos permite nos enxergar no outro também, né? E isso eu concordo com você. E da gente conseguir valorizar esse espaço de, olha, é possível criar uma identidade que é única, né? Sendo eu mesma. Claro. É óbvio que é mais fácil vender para a massa, né? Do que vender para o único. Uhum. Mas, de qualquer forma, isso também já está sendo capturado pelo consumo, né? Mas é da gente pensar se a gente cria espaço dentro de casa, na escola, no espaço do ensino superior que a gente está aqui, né? Falando isso, talvez eu não tenha esse corpo idealizado, mas ele é importante. Claro. Né? É. Talvez seja mais importante eu tô bem ou eu tô com saúde, e, né? E o que é normal, nisso, né? Claro, excetuando os casos de pessoas que têm problemas realmente, por estarem muito acima do peso, estarem muito obesos, com problemas de saúde, tudo bem, né? A gente ter o nosso corpo, ter as nossas questões, me parece, né? A gente tem que aprender a conviver melhor com consigo próprio, né? Professoras e professor, acho que já estamos aqui encerrando. Vou deixar um ou dois minutinhos aqui para cada um fazer as suas considerações finais, antes da gente encerrar, começando pela professora Paola. Eu acho que eu retomo isso. É da gente pensar aqui no nosso papel como profissionais que estão em educação, né, e formando, o quanto que a gente contribui para a construção de valorizar o que a pessoa tem, seja isso físico, psicológico, né, social, e da gente conseguir espaço e força de autoestima nessa construção do diferente para a gente alimentar essa possibilidade de ressignificar processos, né, de eu conseguir olhar para esse consumo e perceber, bah, eu não preciso disso para ser aceito, eu não preciso disso para me amar, me encontrar, né, ótimo, desse processo de busca ser feito através de outras vias. Ótimo. E seguimos trabalhando. Professora Roberta? Eu gostaria de deixar a mensagem que eu sempre gosto de dizer sobre alimentação, que eu acho que a gente tem que ter uma relação saudável com o alimento, todo tipo de alimento, e buscar um equilíbrio. Então, tentar ter uma relação boa também com os alimentos que a gente diz, digamos assim, ruins, porque tem açúcar. Não pode, pode. Sim, eu não gosto, sim, muito de taxar isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma relação boa com todos os alimentos e saber equilibrar as coisas para ter saúde. Sim. E falando de novo, não significa que dieta não deve ser feita. Existem momentos e pessoas específicas que precisam, claro, de determinadas dietas. Então, para finalizar, sempre que necessário, buscar um profissional de saúde que esteja apto a olhar o indivíduo como um todo e prescrever o que for mais adequado. Ou até para dizer para a pessoa, você não precisa de dieta, talvez? De repente, isso, né? Exatamente. Professora Flávia? Bom, eu acho que gostaria de ressaltar essa questão dos extremos mesmo, né? Em relação ao quanto que talvez essa busca pelo corpo perfeito, ela nunca vai ser alcançada, porque é uma busca que a pessoa não sabe, na verdade, o que quer. Eu acho que é uma coisa mais de outros aspectos que estão por trás aí, eu acho que de se falar nessa questão, como eu já mencionei, um pouco de depressão e ansiedade, que eu acho que estão ligadas com essa busca incansável pelo corpo perfeito. E eu também queria falar, né, que o Ricardo comentou, assim, de ficar mais atento às nossas crianças, aos nossos adolescentes, que eles é uma geração totalmente diferente, uma geração que tem contato já com mídias, com redes sociais desde muito cedo. E qual que é o resultado que essa pressão, que essa exposição vai ocorrer, vai fazer na cabeça deles? Eu acho que a gente tem que ficar atento, tem que refletir, em relação, né, a isso. Exatamente. Senhor Ricardo? Eu acho que eu fazendo, né, um apanhado do que as meninas todas falaram, né, eu acho que essa questão do... Eu não gosto muito... E aí, uma questão minha, né? Eu não gosto muito dessa questão do radicalismo nem da intolerância, né? Então, acho que o radicalismo, ele também se reflete quando a pessoa, ela come desesperadamente, depois ela faz um regime maluco aí, com um monte de restrição. Então, acho que a gente tem que ter ponderação, né? Acho que a ponderação é a palavra-chave. E muito cuidado, assim, com a pressão externa, porque hoje as pessoas, elas são muito bombardeadas de informações. E a gente está vendo agora, repito, né, eu comentei isso, acho que até vai ser um programa no futuro, né, que a gente vai fazer sobre fake news, uhum. que a gente tem hoje um monte de informação que não é verdadeira, de imagens de pessoas que não são verdadeiras, coisas que são fictícias e parece que a gente acaba adotando aquilo como se aquilo, aquela ilusão fosse real. Né? Eu acho que isso causa um pouco de desconforto e até, em alguns momentos, pode causar até distúrbios nas pessoas. Claro. Então, acho que tu tem que ter um pouco de atenção nisso. Acho que esse tema é importante. Cuidar do corpo é importante. Né? Perseguir um ideal. Não vejo problema nisso, Sim. desde que não seja uma coisa que descame para patologia, né? É. Para o radicalismo, como eu falei. Olha que interessante, né? Um tema que começou para um lado, foi para outros, né? Como tantas abordagens se permitem em temas que às vezes parecem muito simples e que se abrem, né? Quando a gente coloca vários profissionais de várias áreas. Eu terminaria dizendo que há muitos normais, né? Não há um só normal e eu acho que a gente tem que conviver bem conosco, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem comparecido aqui no episódio 3 do Sezuka Talks. Retornamos agora no episódio número 4 do Sezuka Talks. Até a próxima!